TYK 688, 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista. A sua Rádio Morada do Sol de São Paulo. Uma voz que vai longe. A Morada M São Paulo vai com você pra qualquer lugar. Morada! No seu smartphone, baixe o aplicativo da Rádio Morada em São Paulo. Fique sintonizado 24 horas com a gente. Escute a programação da Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde estiver e quando quiser. E saiba tudo o que acontece na Morada M. Morada. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Morada em São Paulo. Seu novo companheiro diário. O câncer se esconde. Ele é perigoso. Para encontrá-lo, precisamos de aparelho. Não se esconda você também. Previne. Hospital de Cristo de Barretos. O Hospital do Amor. Tenha sempre um bom dia em nossa companhia. Tenha sempre alegria no seu coração. Mais uma audição do programa A Voz da Libertação. Programa este, órgão oficial das igrejas pentecostal Deus é Amor. A supervisão geral Miranda. Sede mundial, Avenida do Estado, 4568, São Paulo, capital. A fundação é do saudoso missionário Davi Miranda. Seja bem-vindo à Rádio Deus é Amor. Horário brasileiro de verão, 20 horas com 6 minutos. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na comunicação é do vosso irmão diácono José Milton, os trabalhos técnicos é do nosso irmão Júlio. Todos no programa Voz da Libertação, que Deus abençoe a sua vida, você que nos ouve em todo o território nacional, você que nos ouve em outros países, através do aplicativo da Igreja Deus e Amor na internet. Que Deus abençoe a todos e neste momento nós vamos aqui à leitura da Santa Palavra de Deus e logo em seguida, já na abertura do programa Voz da Libertação, nós vamos fazer uma oração a Deus. Para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha usar as nossas palavras, para que o Senhor venha te abençoar a todos os nossos ouvintes que estão na audiência. Eu quero ler aqui no livro de Salmos 41, versículo 31. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, para minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade e saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem, me odeiam. Contra mim, imaginam o mal, dizendo. Uma doença má lhe pegou. E pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que ele vá e pague. A palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra que levanta os caídos, que traz esperança para aqueles que estão sem esperança. Neste momento vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, é aquilo que Ele nos ensina em Sua Palavra. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Deus é amor. Momento de oração. Glorioso Deus e maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos o perdão, Senhor, das nossas iniquidades, porque acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a expiação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas os de todo o mundo. E neste momento, ó Deus, o Senhor vem abençoar os diletos ouvintes do programa Voz da Libertação, que nos escuta neste momento, ó Deus, que a Tua presença, Senhor, seja real e verdadeira na vida dos que sofrem, dos que choram, dos que estão em angústias e desespero. Ó Deus, usa, Senhor, este programa para abençoar. Lugares mais distantes, Senhor, usa a Tua obra, a Igreja Pentecostal, Deus é Amor, abençoa-me, as grandes concentrações, abençoa a Tua obra, Senhor, Espírito Santo, confirma o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. misericórdia, meu Deus, abençoa a nossa irmã, presidente mundial das igrejas do amor, a nossa irmã Irene Miranda, dá saúde para a sua serva, dá força, meu Deus, abençoa também a sua família, os seus familiares, abençoa a diretoria deliberativa, meu Deus, a diretoria executiva, derramando da tua graça, do teu poder, da tua sabedoria, para que eles possam, ó Deus, estar, meu Pai, ali, Senhor, tomando conta, meu Pai, cuidando, Senhor, resolvendo causas da tua obra. Jesus Cristo, o Senhor é o maior interessado na salvação das almas, na libertação. Senhor Jesus, abençoa todos os membros deste ministério, os suportantes, os dizimistas, Senhor, derramando das bênçãos do céu, abre as portas, meu Deus, pois a tua palavra nos ensina, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Deus. Ô Senhor, entra com providência na tua obra, entra com providência na vida do teu povo, Senhor. Prepara tudo para o teu povo, abre as portas, Espírito Santo de Deus, abençoando de uma forma maravilhosa as grandes concentrações já marcadas. Deus poderoso, abençoa a evangelização mundial, abençoa em nome do Senhor Jesus, amém. Brasileiro de verão, 20h13. Deus abençoe a todos os diletos ouvintes do programa Voz da Libertação. Que o Senhor Jesus Cristo derrame sobre a sua vida do seu poder e da sua misericórdia. Ouvintes, nós estamos alegres, nós estamos felizes, pois o Senhor Jesus está operando grandes maravilhas na Igreja Pentecostal Deus é Amor. E nós já queremos lembrar a todos, nós já queremos trazer estas informações a todos, que amanhã é quinta-feira, amanhã aqui no Templo da Glória de Deus, em 3 horários, haverá grandes cultos de bênçãos, cultos de vitória. E lembrando que na parte da manhã, às 9h, nós teremos um culto. No horário das 14h, nós teremos o culto beneficente da Fundação Reviver. A Fundação Reviver é essa obra assistencial que tem ajudado, que tem estendido a mão aos carentes, às crianças, aos idosos, às pessoas que passam por grandes... nesta quinta-feira, no horário das 14h. Nós sabemos, gente, que nós enfrentamos momentos difíceis. Quantas pessoas que não têm um alimento para comer, quantas crianças que às vezes não têm um leite para tomar de manhã, não têm um leite para tomar à noite, e o pai desempregado, a mãe desempregada. Mas graças a Deus, ouvinte, a Fundação Reviver, ela tem distribuído alimento, leite para as crianças, cestas básicas, as pessoas comparecem, pessoas enfermas, desempregadas, de todas as religiões, de todas as religiões, e recebem ali o alimento, recebe roupa, recebe assistência. Nós sabemos que a Fundação Reviver, ela tem o abrigo de idosos em Sarutaiá, no interior de São Paulo. A unidade Sarutaiá abriga cerca de 75 idosos em família, idosos que foram abandonados. Imagina você, uma pessoa idosa, no momento mais frágil, ela ser abandonada, sem ter para onde ir. Mas graças a Deus, a Fundação Reviver, a Unidade Sarutaiá, ela tem abrigado idosos. Esses idosos abandonados pela família, idosos que não tem mais ninguém, eles ficam ali no regime integral, tendo assistência médica, odontológica, plantão de enfermagem. Você sabe quando uma pessoa ela está muito frágil, ela é uma pessoa que ela precisa de cuidados a todo momento. Às vezes ela não consegue ir no banheiro sozinha, às vezes até para se alimentar. Todos nós iremos passar, né? Alguns vão chegar à idade de idosos, né? Todos, a maioria vai precisar da ajuda dos outros. Então, a Fundação Reviver, ela tem feito esse trabalho ali. E nós estamos normalmente aqui, é um centro beneficente para ajudar a Fundação Reviver. E todas as pessoas que vieram nesse culto, as pessoas que têm um desejo no coração, as pessoas que compreendem que a salvação não é pelas nossas obras, mas quando o cristão, ele é caridoso, ele tem o amor pelo seu próximo, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ajudar. Então a Fundação Reviver é essa oportunidade que nós temos de ajudar. Então amanhã, quinta-feira, no horário das 14 horas, aqui no Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568, acontece o culto beneficente da Fundação Reviver. Você pode trazer um donativo, você pode trazer, você tem algo na sua casa que você não usa mais, está lá, está em bom estado, mas você não utiliza mais, está ocupando ali um espaço e você tenta se livrar daqui, você pode trazer aqui. Você pode trazer aqui para o Templo da Glória de Deus. Aqui no térreo do templo tem o bazar da fundação. Você pode doar. As irmãs ali, elas irão te orientar. Você irá doar este algo, este objeto, este aparelho, o que você sentir no seu coração. E isso será revertido para saudar os compromissos que a Fundação Reviver tem. Anote o endereço. Avenida do Estado, 4568, da Estado do Estado. Ouvinte, tem a creche também, a creche Arco-Íris. Olha, ouvinte, só para você ter ideia, a creche Arco-Íris no Cambuci atende 70 crianças carentes e crianças de risco de 6 meses a 4 anos e 11 meses, de segunda a sexta-feira, da 7 não é só isso. Também dá apoio aos pais fornecendo alimentos e fraldas descartáveis. Olha que maravilha ouvir. Às vezes os pais estão passando por situações complicadas, desemprego, estão passando por um momento difícil. E uma criança, ouvir, ela precisa ter cuidados, ela precisa ser alimentada. A Fundação Reviver, a creche Arco-Íris, além de acolher essa criança, também ainda fornece o alimento, fornece fraldas. Então é muito importante você conhecer o trabalho da Fundação Reviver. E você pode ajudar esta obra. Amanhã, no horário das 14 horas, aqui no Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado, 4568. Nós vamos ouvir testemunhos, vamos ouvir milagres, vamos ouvir testemunhos de pessoas que contribuíram, ajudaram a Fundação Reviver e receberam uma experiência com Deus. Vamos ouvir os testemunhos de bênçãos. Qual é o seu nome, irmão? Meu nome é José Maria Ferreira. Irmão José, conta a bênção. Oi, irmão, desculpa-se de Jesus, que eu vou ser bênção. Eu vou contar uma bênção de dois filhos meus. Que um estava preso, o outro castrou, não conseguia emprego, empregava, saía na hora do rabidinho. Então fiz voto de fazer esses votos da Fundação Reviver. Pela misericórdia de Deus, o outro que estava preso estava na cadeia. E com, era 13 anos, só com 6 anos foi pouco. E tem empregado, trabalhando, e o outro também trabalhando também. Através de você, seu voto de levar o cofrinho, encher de mais e fazer para ajudar a fundação. É verdade. Então foi esse voto, foi muito alegre. Vale a pena ajudar com você. Esse é o endereço, irmão. que a minha mãe teve AVC e ela ficou, assim, imobilizada. Ela não anda, não pensa, de um lado. E pra complicar mais ainda, ela é diabética. Aí eu levando ela no médico, fui buscar ela lá em Recife, ela tá aqui comigo, tô cuidando da minha mãe. E quando eu cheguei a semana passada no posto com ela, porque ela teve um tal de uma necrose no dedo grande, e segundo o médico disse que já deu drenguena, né, e tal. Aí o médico que tá acompanhando ela falou assim: ah, Dona Sueli, eu vou fazer uma bateria de exame pra senhora, porque geralmente sempre quem é na família, quando tem alguém diabético, alguém, filhos também herda isso, né? E eu em espírito, não falei com o médico, em espírito eu repreendi, eu digo, não aceito essa companheira de Satanás diabetes na minha vida. Aí eu falei assim: tudo bem, doutor, me dê um exame que eu vou fazer. Aí o médico passou um hemograma completo. Irmão, eu acho que ele pediu uns 6 exames ou mais, somente de sangue, e pra saber se tinha tiroide, diabetes, não sei o que, um monte de coisa. Eu disse: Deus, olhe, quando for segunda-feira, eu quero estar contando testemunho no culto da Fundação Reviver, e vou levar um voto de agradecimento, porque eu não aceito essa mulher do diabo no meu sangue, e eu vou testemunhar que não vai dar nada. Essa companheira de Satanás não pode estar do meu lado, nem no meu sangue. Aí eu peguei, aí foi feito o exame, irmã. Deus é tão bom, igreja amada. Uma amiga minha trabalha num hospital, colheu meu sangue segundo domingo, 5 horas da manhã, com 12 horas de jejum, levou e passou no laboratório para fazer o exame. Por telefone, ela ligou para mim, 10h30 da manhã, porque ela levou às 5 horas da manhã. 10h30 da manhã ela ligou dizendo para mim: olha, Sueli, não deu nada no teu exame. Tu tá mais, os teus exames, tu tá melhor do que eu. Graças a Deus, tudo isso é bom, eu não sei com Deus. Aí quando foi hoje, eu deixei minha mãe, porque eu deixo minha mãe na cama lá, deitadinha, deixei uma garrafa de suco, outra de água, é feito mamadeira, porque ela pega com uma mão só, com muita dificuldade. Falei: mãe, eu vou contar meus cantos, assim, eu vou contar meu testemunho, assim, meu testemunho, que eu fiz um propósito com Deus. Eu vou agradecer a Deus, meu testemunho. Irmão, eu tomei um ônibus, numa carreira, eu peguei o ônibus, só Deus sabe a ligeireza que eu tive para poder chegar aqui, antes de chegar essa oportunidade de estar contando o testemunho. Amém. Deixa o seu endereço, irmão, para nós. E para Deus. Meu endereço é, eu moro lá, Zona Sul, Santo Amaro, Jardim Ibirapuera, casa 350, e meu nome é Sueli, e eu estou aqui agradecendo a Deus, e o meu voto está ali para mim contribuir na obra do Senhor. Amém. Ficamos agradecidos pelo seu maravilhoso testemunho de Deus, com o de vitória. Horário brasileiro de verão, 20 horas com 25 minutos. São milagres, são maravilhas. É o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo na Igreja Pentecostal Deus e Amor, pela sua santíssima vontade. Aí está o vídeo, pessoas testemunhando de milagres que alcançaram bênçãos através de ajudar, de contribuir com a Fundação Reviver. Elas ajudaram, fizeram votos com Deus e receberam bênçãos do Senhor. Nós ouvimos o nosso irmão, ele testificando que os filhos estavam desempregados, aquela luta, aquela peleja, e ele fez um voto: eu vou ajudar a Fundação Reviver, Deus vai abrir portas, o Senhor vai abençoar. Eu quero ajudar essa obra beneficente. Ele veio ali, pagou o seu voto, ajudou, fez um protesto para que a Fundação Reviver tenha condições de manter os seus projetos. Ele ajudando, Deus abriu portas. Deus o abençoou. Benefícios da parte de Deus vieram sobre a vida dele e da família. E ele veio aqui no culto da fundação para registrar, através do seu testemunho, que alcançou bênçãos através de contribuir, de ajudar a fundação Reviver. Aí está ouvinte, a nossa irmã também estava com enfermidade, a sua mãe é diabética, mas sabendo que é diabetes, ouvinte, tem matado milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É terrível o que a diabetes tem causado na vida de milhões de pessoas. O sofrimento é terrível. E a irmã conta a cura, o milagre, a bênção que foi recebida, a bênção que o Senhor Jesus fez, a cura, o milagre, a cura da diabetes. Sabemos que a diabetes não tem cura, tem controle, né? A pessoa tem que tomar medicamento o resto da vida, tem que fazer dieta, não pode comer certos alimentos. E todo aquele processo, a pessoa, mesmo assim, a pessoa fica sofrendo com sequelas, porque a diabetes deixa sequelas irreparáveis no organismo e às vezes leva até a pessoa a óbito. Mas graças a Deus, ouvintes, o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão, o Senhor Jesus Cristo operou milagres através da nossa irmã de ajudar, de contribuir na Fundação Reviver. Isso prova, ouvinte, que essa obra é de Deus. Isso comprova que o Senhor está com esta obra. São confirmações do Espírito Santo que o Senhor está abençoando. Todo o ministério da Igreja Deus e Amor ora, jejua em favor de todos os contribuintes, de todos os que ajudam a Fundação Reviver a manter os seus compromissos em dia. Essas pessoas estão sendo apresentadas em oração, estão sendo apresentadas de manhã, tarde, na vigília, é oração contínua. E você também pode ajudar, você também pode contribuir na Fundação Reviver. E nós queremos lembrar que amanhã, quinta-feira, no horário das 14 horas, aqui no Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, acontece o culto beneficente da Fundação Reviver. E rádios de diversas partes do Brasil e do mundo, agora também pode ser ouvida no seu celular? É muito fácil. Basta digitar Rádio Deus e Amor no Google Play, Apple Store ou Windows Store. Lá você ouve a nossa programação 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Fica sabendo das novidades da nossa igreja, acessa o Facebook e também o site do Ministério. E ainda pode nos mandar a sua mensagem. Faça o download do aplicativo. Visite Rádio Deus e Amor e pronto. Rádio Deus e Amor, a voz da libertação. Estamos no mundo travando uma guerra. Nosso inimigo busca de todas as formas nos derrotar, humilhar, destruir. Nesta guerra, você precisa do leão da tribo de Judá para dar o grito de vitória. Toda sexta, em três períodos, às 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 7 horas da noite, no Templo da Glória de Deus. Campanha Guerra contra o Mal. Que venham os enfermos, os deprimidos, os que perderam as esperanças. Esta guerra só será vencida em nome de Jesus. Toda sexta, campanha Guerra contra o Mal. Igreja Deus é Amor, a voz da libertação. Do céu, para que o que dele comer não morra. Um convite a todos os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus e com a Igreja, para vir assentar-se à mesa com o Senhor Jesus. Domingo próximo, dia 11 de dezembro, nesse dia será ministrada a Santa Ceia do Senhor no Templo da Glória de Deus, em três horários. Durante a vigília, na madrugada, das 0 às 5 horas da manhã, ministrando a Ceia do Senhor, estará o pastor Milton de Almeida. Na parte da manhã, no horário das 9 ao meio-dia, eu, pastor Luiz Rúbio, com muito prazer, estarei ministrando a Santa Ceia do Senhor neste horário. E à noite, das 18 às 21 horas, o pastor Roberto Marena estará conosco, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Lembre-se, é domingo, dia 11 de dezembro, a Santa Ceia do Senhor em três oportunidades. Local, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. Palavras do Senhor Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Thank you. maravilhas de Deus. Testemunhos, Deus é amor. Meu nome é Silvia Ramos dos Santos. Eu tinha um câncer, né? Eu tinha um câncer no útero. Fazia direto o tratamento. E ali eu fui na clínica Faz, a japonesa mandou eu operar que eu ia morrer. E ali eu, nas campanhas aqui na igreja Pentecostal Deus é Amor, fiz a campanha, fiz ali aqueles meses e o Senhor me curou, né? E também eu tenho muitas bênçãos para contar, mas para abreviar. Então meu irmão, ele pegou a leptospirose, e que essa doença pouco se salva. Então, ali quando eu recebi a notícia, eu confiei no meu Senhor Jesus, aí ele foi para o UTI, aí toda a família veio, né? Então eles veio para despedir do meu irmão ali no UTI. Mas ali eu falava, Senhor, Tu é Deus da minha vida, tantos problemas o Senhor já resolveu, tantas curas que o Senhor já me deu. Se não for a hora, meu Pai, não for o momento, dá uma chance para meu irmão. E o Senhor tem muito plano com ele aqui na terra. Então ali eu entrei numa campanha de madrugada, às meia-noite, né? Eu fiz um voto com Deus e ali todos os meus parentes que iam, ali do ele, ele todo inchado, estado de coma. E eu ali, confiando no Senhor, o Senhor falava assim para mim, minha filha, não temas. Lembra os que eu já fiz na sua vida, na vida dos seus? Falei, Senhor, eu não temo. E ali, todo mundo desesperado. Aí, quando eu fui na segunda visita, meu irmão já batia com o olho, aí já mexia assim com o pé. Ali, no outro dia, quando eu fui, ele já estava ali com aqueles aparelhos, já tinha tirado aqueles aparelhos dos nariz dele, né? E ali ele já conversou assim comigo muito pouquinho, e ali eu agradeci, eu falei muito obrigado, continuei com a campanha de madrugada, falei assim, Senhor, assim que ele sair, meu Pai, assim que ele tiver alta do UTI, eu vou, meu Deus, contar esse testemunho, contei na igreja onde eu congrego, né? Eu falei, Senhor, eu vou contar esse testemunho, meu irmão já está sano, né? Meu irmão já está comendo, teve alta, aí eu vim, né? Vim, voltei para São Paulo muito alegre, porque o Senhor desta igreja, Pentecostal Deus é Amor, ele é um Senhor Deus vivo, poderoso nesta igreja, porque tem homem de Deus, tem mulher de Deus nesta igreja. Eu ainda vou contar muitas bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Meu nome é Silvia Ramos dos Santos, moro na cidade de Tiradentes. Eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Horário de Brasília, 20 horas com 42, nós acabamos de ouvir relatos, testemunhos de milagres, bênçãos alcançadas através das orações da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós ouvimos a nossa irmã Silva Ramos, ela foi curada do câncer, ela recebeu a cura, ouvintes, a libertação através das orações da Igreja Deus é Amor. E ela também complementa o seu testemunho. O seu irmão, ele veio se contagiar com uma doença leptospirose, causada por urinas de animais, principalmente de ratazanas. E é grave. E ele ali quase já todo, uma infecção generalizada devido a essa leptospirose ter o alcançado, né, através de algum alimento, e estava em uma situação caótica. E ali ela, crendo no poder de Deus, orando, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor na Igreja Deus é Amor, e fez ali, ouvinte, campanhas de oração em favor do seu irmão. O Senhor Jesus Cristo entrou com providência. Nós sabemos que a leptospirose, ela tem até matado milhares de pessoas, porque é contagiosa, e ela acaba trazendo danos irreparáveis aos órgãos humanos. Então, ouvintes, o poder de Deus foi derramado. Veja que a nossa irmã Silva Ramos, ela foi curada do câncer, o seu irmão recebeu a cura da leptospirose. São milhares de bênçãos, ouvintes, são milhares de pessoas que chegaram na igreja Deus e Amor com as mais complexas, com as mais terríveis enfermidades e receberam milagres. São milhares de testemunhos, são milhares de pessoas que ao longo das décadas a igreja Deus e Amor tem recebido pessoas de todos os crédulos religiosos, pessoas de todos os níveis sociais, e essas pessoas têm alcançado milagres, transformações, operações de Deus em sua vida. E você também é o nosso convidado, você que está sofrendo, você que está com enfermidades, você que está desesperado, angustiado, existe uma porta aberta para você. A Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui, a sede mundial, o Templo da Glória de Deus, está com as portas abertas todos os dias, no horário das 9, das 14 horas e 19 horas. Traga sua família, o Senhor Jesus Cristo garante a libertação. Nós queremos lembrar que no decorrer desta semana, muitas bênçãos de Deus espera por você e pela sua família. Amanhã, quinta-feira, nós temos o culto beneficente da Fundação Reviver, esse culto que é em prol esta obra de assistência social, que ampara, que ajuda, que estende a mão aos necessitados. E vocês são nossos convidados especiais, pois a Fundação Reviver tem projetos. Por exemplo, nós temos o projeto 2 Saúde, que é uma carreta com aparatos equipadas com tecnologia de ponta, assistência médica com médicos, dentistas, clínico geral, que vai nos lugares longínquos ajudar a população carente a fazer consultas, exames, ajudar as pessoas. Esse é o trabalho da Fundação Reviver. Essa carreta que percorre vários quilômetros para ajudar as pessoas. Pensa bem, ouvinte. A palavra de Deus nos ensina que quando nós estendemos a mão para dar ao pobre, ao necessitado, o Senhor nos recompensa, Deus nos abençoe. E é do caráter do cristão, é do caráter da pessoa convertida a Jesus Cristo se preocupar com o próximo, se preocupar com aqueles que estão sofrendo. Então a Fundação Reviver, ela tem aí essa preocupação de ajudar pessoas carentes. Não só aqui no Brasil, ouvinte. A Fundação Reviver, ela tem atravessado fronteiras. África, América Central, ela tem ajudado as pessoas. É o desejo da nossa irmã Irene Miranda que este trabalho cresça muito mais, que mais pessoas sejam beneficiadas, que mais pessoas sejam alcançadas. Anote o endereço aonde estará acontecendo o culto beneficente da Fundação Reviver. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério. Na sua vida, nada vai bem. Deixe Deus agir. Horário de Brasília, 20 horas e 43 minutos, e nós vamos à comunicação com a nossa irmã Irene Miranda. Querido ouvinte que não pode vir aqui no culto beneficente da Fundação Reviver porque não mora em São Paulo, nem na Grande São Paulo, você mora longe, mas você também pode ajudar a Fundação Reviver através do seu depósito bancário. E os que moram em São Paulo também podem fazer, né, Marilene? O seu depósito bancário. Pessoas nos ouvindo, irmã Rosa, de lugares tão distantes, em fazendas, sítios, no meio da floresta, no extremo norte, nordeste do Brasil, extremo sul, e gostaria também de vir até a nossa sede, trazer, entregar o nosso bazar, seus objetos, suas doações, mas não tem possibilidade de vir até aqui. Mas é fácil, aí na sua cidade, por pequena que seja, sempre tem uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Sim. Você procura e faz a sua doação nesses dois bancos. É verdade. É só procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal e fazer a sua, o seu depósito a favor da Fundação Reviver. Eu vou dar os dados agora, anote aí, Fundação Reviver, Banco do Brasil, agência 3322, dígito 7, conta corrente 50.000, dígito 3, repetindo, Banco do Brasil, agência 3322, dígito 7, conta corrente 50000, dígito 3. Na Caixa Econômica Federal, agência é a 243, operação 003, conta corrente 148, dígito 8. Repetindo, Fundação Reviver, Caixa Econômica Federal, agência 243, operação 003, conta corrente 148, dígito 8. E temos ainda a conta do projeto 2 Saúde, a conta exclusiva do projeto 2 Saúde, que também vai para a Fundação Reviver. Então anote aí, Fundação Reviver, Banco do Brasil, agência 3322, dígito 7, conta corrente 60.000, dígito 8. Repetindo, Fundação Reviver, Banco do Brasil, agência 3322, dígito 7, conta corrente 60000, dígito 8. Horário de Brasília, 20 horas e 52 minutos, prossegue o programa Voz da Libertação, que é um órgão oficial das igrejas pentecostal Deus é Amor. A supervisão geral é da nossa irmã Ereni Miranda. A fundação é do saudoso missionário Davi Miranda. Nós estamos aqui na sede mundial, Avenida do Estado, 4568, São Paulo, capital. E nós queremos lembrar a todos que neste domingo, dia 11/12/2016, prossegue a grande monumental concentração Eu creio em milagres. E neste domingo, nós teremos a participação do pastor Gumercindo do Prado, que estará pregando a palavra de Deus e orando pelos dons das divinas e profundas revelações do Espírito Santo, juntamente com a grande multidão, a multidão ouvintes que tem comparecido da grande São Paulo, de todas as regiões, as famílias católicas, evangélicos em geral, o povo que está enfermo, o povo que está atravessando por grandes lutas, tem esta grande oportunidade de participar da grande concentração Eu Creio em Milagres. E nós vamos agora a uma comunicação ao convite na voz do pastor Gumercindo do Prado. De São Paulo, da grande São Paulo, lembrando que está chegando o grande dia, hein, ouvinte? É dia 11 agora, domingo próximo agora. Está chegando aí o grande momento, o segundo domingo da grande campanha, campanha Eu Creio em Milagres. Se você crê em milagres, ouvintes, você acredita que Jesus faz milagres? Então quero convidar todos vocês para estarem presentes conosco aqui na nossa sede mundial, na Avenida do Estado, número 4568, na Baixada do Glicério, nesta grande concentração de explosão de milagres. Eu mesmo, o pastor Gumercindo do Prado, em nome do Senhor Jesus, estarei deixando aqui Brasília, Distrito Federal, para estarem com todos vocês, aí em São Paulo, na Avenida do Estado, número 4568, na Baixada do Glicério, para orar em favor de todos aí na nossa igreja pentecostal, Deus e Amor. Atenção, enfermos, problemáticos, desenganados pelos recursos humanos, você que está triste, você que está sofrendo, Deus tem uma palavra que vai mudar a sua vida. Vamos estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos estar fazendo a oração da libertação, a oração da cura divina, a oração da mulher. E juntamente comigo vai estar uma equipe de pastores, vai estar também o batalhão da fé, que vai estar clamando a Deus juntamente comigo. Vai estar também o exército da libertação, que vai estar clamando a Deus também. Olha, vai ser obras grandes que Deus vai fazer nesse dia. Anote aí o endereço, a Avenida do Estado, número 4568, na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. É, Deus vai salvar nesse dia, Deus vai curar. E eu convido você, traga essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que precisa de uma mudança, de uma libertação. Deus vai fazer um milagre acontecer nessa vida. Dia 11 de dezembro, às 14 horas, na nossa sede mundial. Eu aguardo você com toda a sua amada e querida família. A nossa irmã Irene Miranda também, nossa presidente mundial, vai estar presente também. Ela vai ter ali a sua participação, dando ali uma palavra para todos nós, uma palavra de Deus. E vai estar também fazendo uma oração especial. Sai, ouvintes, esta grande campanha, Eu Creio em Milagres. Venha, você também. Deus tem uma bênção especial para você. Horário de Brasília, 20 horas 58 minutos, está aí, ouvintes, a participação do pastor Gumercindo do Prado, da capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Ele estará aqui em São Paulo para pregar a palavra de Deus e orar pelos dons mais excelentes do Espírito Santo na grande concentração Eu Creio em Milagres. Todos são nossos convidados especiais. Famílias católicas, evangélicos em geral, todos. Jesus Cristo garante a libertação. O Senhor Jesus, Ele quer operar em sua vida. Ele quer trazer milagres sobre a sua vida. E você tem esta oportunidade neste domingo, dia 11 de 12 do ano de 2016, aqui no Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado 4568, Baixada do Glicério, centro de São Paulo. Quero lembrar a todos que amanhã, quinta-feira, no horário das 14 horas, culto beneficente da Fundação Reviver, aqui no Templo da Glória de Deus. Convidamos a todos os irmãos, convidamos também a família católica, convidamos os evangélicos em geral, você que precisa receber das graças de Deus. Você que quer prestar um culto a Deus, um culto abençoado, o culto beneficente da Fundação Reviver, ouvintes, é uma bênção, pois tem trazido muitas bênçãos de Deus na vida das pessoas. Então você pode ajudar a Fundação, você pode entender, compreender o trabalho da Fundação Reviver, pois este culto mostrará os trabalhos, os projetos da Fundação Reviver. Aqui em São Paulo, 21 horas. A voz da libertação volta dentro de instantes. YK688, 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista, a sua Rádio Morada do Sol de São Paulo. Uma voz que vai longe. A Morada M São Paulo vai com você pra qualquer lugar. Morada. Entre na App Store ou no Play Store do seu smartphone. Baixe o aplicativo da Rádio Morada M São Paulo. E fique sintonizado 24 horas com a gente. Escute a programação da Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde estiver e quando quiser. E saiba tudo o que acontece na Morada M. Morada. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Morada M São Paulo. O seu novo companheiro diário. 5670-7070. Ou, se quiser, 5670-7070. Telefone da Colômbia. Na Colômbia você tem esquadrias, você tem madeiras, telhas. Você tem tudo para a construção. Precinho? Lá embaixo. Facilidade de pagamento? É conversa, meu. É só conversar. Tem dois endereços. Na Avenida Rio Bonito, 1628 no Socorro. E Rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, 203, Aeroporto. Lembre-se, Colômbia, 5670-7070. Jesus. Toda sexta, campanha Guerra.

De Brasília, 21:09, você ouve o programa Voz da Libertação, que é um órgão oficial das igrejas pentecostal Deus é Amor. A supervisão geral é da nossa irmã Irene Miranda. A fundação é do saudoso missionário Davi Miranda. Ouvintes, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui ao vivo na Central de Produção Internacional, A Voz da Libertação. Que Deus abençoe a todos os diletos ouvintes. E nós queremos lembrar que nesta sexta-feira, no horário das 9 horas da manhã, das 14 horas e das 19 horas, prossegue a grande campanha Guerra contra o Mal. Em três grandes horários. Nós queremos convidar a todos nesta sexta-feira, pois o poder de Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pode transformar a sua vida. Você que tem pesadelos, você que não consegue dormir à noite, você que escuta vozes chamando pelo seu nome, você que tem desejo de suicídio, você que sente que uma obra do mal, uma obra maligna, está lutando contra a sua vida. Nesta sexta-feira, aqui no Templo da Glória de Deus, o poder de Deus estará destruindo as forças do mal. Famílias católicas, evangélicos, espíritas, povos de todas as religiões, são os nossos convidados especiais. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério. Aqui no centro de São Paulo, a 5 minutos da estação do metrô Dom Pedro II, a 5 minutos da Praça da Sé. Todos são nossos convidados. Lembrando que essa grande concentração, ela estará em três horários, às 9 horas da manhã, e também no horário das 14 horas e no horário das 19 horas. Venha receber as bênçãos do Senhor. Jesus Cristo tem a libertação. Jesus Cristo, ele tem o poder para livrar você de todo o mal. Todos são nossos convidados. Nesta beleza, não. Neste momento nós vamos ouvir mais testemunhos de milagres, testemunhos maravilhosos que aumentam a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que chegaram na igreja, é amor, em desespero, em aflições, desenganados dos recursos humanos e alcançaram milagres maravilhosos. Silvério, outrora, antes de conhecer a palavra de Deus, era um jovem viciado nas drogas. Me envolvi ali com companheiros que usava droga também. E ali eu queria parar de fumar, não conseguia, não tinha força de parar. E a minha vida foi de por água abaixo, né? Estava numa festa de aniversário lá na, perto da minha casa, e houve uma briga lá e o rapaz estava armado com uma peixeira 20 polegadas e me deu uma facada, rasgou todinha minha barriga, meus bofes, minhas tripas, caiu todinha no chão. Segurando as minhas tripas com a mão ali para não sujar de terra, e corre lá para chamar minha cunhada, minha irmã, e por fim aparece minha irmã. E quando minha irmã chega, vê eu com a barrigada pra fora, sai com ele pra chamar a polícia, ambulância. Com 20 minutos, a polícia chegou lá, na hora que eles viram com a barrigada pra fora, eles falaram assim, esse aí já era, esse aí já tá morto. Aí me pegaram, um pegou pelo pescoço, que tinha três no camburão, um pegou pelo pescoço, dois me pegou pelas minhas pernas, e me jogou no camburão e me levou lá pra Santa Casa, ali de Santo André. E chegando lá em Santo André, me levaram diretamente pra UTI. E a minha família lá fora chorando em prantos, dizendo, será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Glória a Deus. E ali, fiquei 7 dias ali na UTI, e da UTI puseram ali no quarto. E tinha uma enfermeira, que essa enfermeira, eu vi o brilho do Espírito Santo no olho dela, na face dela. Ela orava, ela colocava um radinho de pilha ali, na sua cabeceira, da sua mesa ali. E aquela palavra começava a pregar, aquele pastor começava a pregar a palavra. Aquela palavra entrou no meu coração, que eu ali aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, através dos irmãos ali, que foram ali pregar da igreja Pentecostal Deus de Amor. Eles falaram para mim se eu tinha fé, que Deus podia tirar eu dali. Eu falei, eu creio, eu tenho fé que Deus vai me tirar desse lugar, que eu não nasci. Aí fizemos oração lá, louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, graças a Deus, vai fazer 25 anos que eu estou na presença do Senhor. E eu posso dizer para vocês, Deus preparou uma família para mim muito maravilhosa. A minha esposa, meu casal de filhos. Hoje, graças a Deus, eu louco e engrandeço o nome desse Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Adalberto Silvério. Eu moro lá em Santo André, na Vila Gradeus, na Vila Guiomar, na rua Travessa Dourado, no número 17. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com 17 minutos. Ouvintes, o testemunho do nosso irmão Adalberto Silvério é um testemunho maravilhoso, de vitória, que conseguiu alcançar da parte de Deus. Por que vitória, ouvinte? Estava um homem perdido nos vícios, um homem que estava envolvido com drogas, com más companhias, com maus elementos. E naquela vida de festas, ele acabou arrumando uma confusão. E na briga ali, ouvintes, ele foi ferido com um golpe de faca, né? Uma faca, a qual ele diz que outra pessoa, um outro jovem, o esfaqueou na barriga. E o corte foi profundo. E segundo as suas palavras, gente, as suas entranhas começaram a sair para fora. Olha que coisa terrível, hein, ouvinte? E ali, ouvinte, tudo começou a sair para fora e as pessoas naquele desespero, naquela aflição, tentando socorrer, as autoridades foram chamadas e quando viram ele ali, disse, olha, isso daí não vai ter jeito, vai morrer. Porque a gravidade do corte, que foi no seu abdominal, né, ouvinte? Então, no momento que a faca ali cortou, penetrou ali na sua barriga, as suas entranhas, projetou para fora e ficou ali pendurado. Meu Deus, que coisa terrível, né, ouvinte? E ali ele foi levado para Santa Casa e já foi direto para UTI. Então veja que o estado dele... E ali na UTI, o Senhor Jesus trabalhou na vida dele. A enfermeira colocava o radinho no programa Voz da Libertação, e ele ouvindo as orações, a pregação da palavra, os irmãos da Igreja Pentecostal Deus de Amor, a equipe de evangelismo que evangeliza no hospital, começou a falar de Jesus para ele, começou a falar do poder de Deus, do amor de Deus, e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. E o Senhor veio lhe ajudar, não é? Ele foi abençoado, saiu da UTI, saiu do hospital, se converteu a Deus, servindo a Jesus na Igreja Pentecostal Deus de Amor, se casou, tem uma família maravilhosa, é uma família vitoriosa. Está aí, ouvintes, um elemento que estava perdido, um indivíduo que estava à margem da lei, à margem da sociedade, foi resgatado por Jesus Cristo, hoje é um indivíduo idôneo, abençoado, um cidadão de bem, uma família linda, e tudo isso ele encontrou a Jesus Cristo através da Igreja Pentecostal Deus de Amor. E como sempre nós temos falado, são milhares de pessoas que tiveram a vida transformada pelo poder de Deus através da Igreja Pentecostal Deus de Amor, o Senhor Jesus Cristo, com o seu poder, com a sua palavra, transformou milhares de pessoas. É impressionante, ouvinte, é algo que ninguém pode negar, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo na Igreja Pentecostal Deus de Amor, a salvação de almas. Aí está o testemunho do nosso irmão Adalberto Silvério. Nós podemos estar falando agora com pessoas que também estão aí na marginalidade, estão aí na vida boêmia, na vida noturna, nas baladas, nas brigas. E nós queremos convidar a você a estar presente na Igreja Pentecostal Deus de Amor, a você aceitar a Jesus, a você receber Jesus. Faça como o nosso irmão Adalberto, ele teve um encontro com Cristo, Jesus transformou a vida dele, e o Senhor Jesus também quer transformar a sua, quer arrancar todo esse jugo pesado que está sobre você. Anote o endereço: a Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério. A Igreja Deus de Amor, ela está de portas abertas, sem preconceitos denominacionais, sem preconceitos religiosos, ela está de braços abertos para orar por você, para te ajudar. O Senhor Jesus Cristo tem colocado este amor na Igreja Deus de Amor para orar em teu favor. Anote o endereço, vou repetir: Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, centro de São Paulo. Eu sou Jesus. Horário de Brasília, 21h23, você ouve o programa A Voz da Libertação.

Francisco Martinez. Gostaria de contar um pouco da minha vida. No ano de 89, conheci o mundo das drogas. Me tornei um viciado em bebidas, em tóxicos. E então comecei logo em seguida a vida criminosa. Conheci algumas pessoas, me envolvi com elas. E logo então comecei a praticar furtos, assaltos, arrombamento a bancos e todo tipo de crimes possíveis. Cheguei a ser preso no distrito, 12 distrito ali no Paris, por 6 meses, juntamente com o rapaz que andava comigo. A polícia nos pegou em flagrante ali, nos levou para a delegacia e ficamos ali por 6 meses. Logo então saímos dali e eu continuei a minha vida pregressa, no crime ainda. Foi quando então fui julgado e condenado a 7 anos de detenção. E fui parar ali no distrito policial de Francisco Morato. Por 4 meses fiquei ali e logo depois, passando esses 4 meses, fui transferido para o presídio de Potim, no interior de São Paulo, onde fiquei também por um ano e 2 meses, mais ou menos. E quando cumpri a minha pena, eu consegui minha liberdade e durante 2 anos fiquei incondicional na rua, assinando condicional, mas também como se estivesse preso, né? E praticando também as mesmas obras de antes. Foi quando, através da minha esposa, através de muita oração, eu creio, eu conheci a Jesus Cristo na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Hoje sou uma pessoa realizada, estou feliz, eu tenho uma vida plena em Cristo. Eu já não tenho mais registro nenhum no computador da polícia. Estou regenerado, estou com Cristo, estou com a minha família, vivendo muito bem no meu lar, na minha família, onde hoje reina a paz, a alegria, a tranquilidade e a certeza da salvação em Jesus Cristo. E esse é o meu testemunho. Meu nome é José Francisco Martinez, eu moro na rua José Maria Peixoto, número 14A, Jardim Santa Cruz, Vila Nova Cachoeirinha. Aí está, ouvintes, o testemunho do nosso irmão José Francisco, ele que estava perdido na marginalidade, na criminalidade, e através da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ele recebeu o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e hoje tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Nós queremos convidar a todos, você que também está vivendo à margem da lei, você que está vivendo na criminalidade, Jesus Cristo, ele tem um plano na sua vida. Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. Você está correndo um risco de perder a sua vida, pois nós sabemos que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final dele é a morte. O Senhor Jesus Cristo está de braços abertos. Aqui na Igreja Pentecostal Deus de Amor, Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério. 21h32. Fundação Reviver. Compareça ao 7º dia da campanha Meus Caminhos nas Mãos de Deus. Amanhã, às 14h, na sede de Montreal, Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, São Paulo. Pregando a palavra, Pastor Márcio Durandes Jundiaí. 7º dia da campanha Meus Caminhos nas Mãos de Deus. Amanhã, às 14h, na sede Montreal. Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação. Estamos no mundo travando uma guerra. Nosso

Horário de Brasília, 21h40. Prossegue o programa Voz da Libertação, órgão oficial das igrejas pentecostal Deus é Amor. A supervisão geral é da nossa irmã Irene Miranda. A fundação é do saudoso missionário Davi Miranda. E nós vamos acompanhar testemunhos de bênçãos, mas antes eu quero lembrar a todos que amanhã, no horário das 14 horas, é o culto beneficente da Fundação Reviver. É, ouvintes, a Fundação Reviver, que tem esse trabalho de assistência social, de ajudar os necessitados, de apoiar os trabalhos de distribuição de cesta básica, roupas, cobertores, alimentos, de ajudar as pessoas que estão passando por privações, passando por momentos difíceis. E nós lembramos a todos que a unidade, né, o abrigo de idosos, em Sarutaiá, interior de São Paulo, essa unidade abriga cerca de 75 idosos sem família ou abandonados pela família. É realmente, ouvinte, é uma realidade. Muitas das vezes as famílias, elas querem abandonar os idosos, deixa o idoso na rua. É até difícil, como pode, né, ouvinte, alguém fazer isso com uma pessoa que sempre lhe ajudou, cuidou, e depois, no momento mais frágil da vida, ela é abandonada. E a Fundação Reviver, ela tem esse abrigo, que tem abrigado idosos que foram abandonados pela própria família. Eles vivem ali em regime integral, com assistência médica, odontológica, um plantão de enfermagem 24 horas por dia. E você pode ajudar a Fundação Reviver a manter os seus compromissos em dia, pois não é fácil, gente, manter tudo isso. E todos esses idosos, eles estão ali sem, gratuitamente. A Fundação Reviver não cobra dele, porque muitos foram abandonados sem ter para onde ir. Tudo isso é gratuito. Então, ouvintes, você que tem o amor no seu coração, você que entende que a obra de Deus, nós temos que ajudar aqueles que estão atravessando por momentos de grandes lutas, momentos difíceis em sua vida, nós podemos ajudar. Então amanhã, aqui na sede mundial das igrejas Deus e Amor, no Templo da Glória de Deus, aqui na Avenida do Estado, 4568, no horário das 14 horas, acontece o culto beneficente da Fundação Reviver. Ouvir testemunho de pessoas que ajudaram, contribuíram na Fundação Reviver e receberam bênçãos da parte de Deus. Qual o seu nome? Salvador Pajandê. Conte a bênção, irmão. Uma bênção aqui, eu moro ali em Belo Horizonte, e ali eu estava ouvindo também a transmissão aqui, né? No posto de gasolina. Eu estava perdendo muito dinheiro, que eu mexi com muito dinheiro lá, né? Muita perca. Aí eu estava vendo o testemunho aqui da Fundação Reviver. Eu trabalho das 6 às 12, aí eu fiquei fazendo a campanha através dessa missão, né? E eu fiz um voto com Deus. Se Deus não deixasse que eu perdesse mais dinheiro ali, eu ia trazer uma quantia para a Fundação Reviver. E agora eu saio de fora e vim pegar meu voto aqui em São Paulo, aleluia Jesus, né? E deixa essa quantia aqui. Então, aleluia Jesus, estou muito feliz, aleluia Jesus, de mais um dia estar aqui na Fundação Mundial. Também agradecendo a grande vitória que Jesus tem. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aquele que abre o coração, as mãos para Deus e para a obra de Deus e tem compromisso com o Senhor, irmão, é só clamar onde for, né? Que o Senhor responde. Glória a Deus. E o irmão já recebeu essa bênção e já veio correndo contar a bênção à vitória, né, irmão? Deixa o endereço. Eu moro em Belo Horizonte, né? Lá no bairro de Independência, região do Barreira, Na rua? Na Avenida Raimundo Pedro Rodrigues, número 217. Deus abençoe, irmão. Aleluia! Mais um irmão. Glória a Deus. Qual o seu nome? Francisco. Onde é a benção, irmão Francisco? Então, no final do ano passado, eu estava trabalhando, fiquei desempregado. Eu fiquei devendo umas contas, né, no banco, né, empréstimo e uns... E tudo cartão de crédito. Aí agora, nesse mês, nessa semana, eu fui pagar, né, fui ver lá, ficou uma parcela atrasada do meu empréstimo. Pra ver se eu negociava pra pagar, entendeu? Aí eu pedi pra puxar, né, a minha conta, meu empréstimo. Eu falei que tinha umas parcelas atrasadas, umas três parcelas. E ela olhou lá e viu que tava tudo pago, as parcelas, entendeu? E eu perguntei, mas como é que tá pago isso aí? Se eu não paguei, procura aí que eu quero pagar, senão vem uma conta aí alta pra mim, eu não posso pagar, então eu quero pagar. Ela, não, tá aqui, você tá devendo só essa parcela agora desse mês e também as outras que estão faltando. Aí eu, né, dei glória a Deus, né? E outra vez, e outra também, no final do ano eu fui no banco pegar meu saldo da minha conta e tava negativo, né? 300 e poucos reais negativo. Aí fui tirar o saldo da conta também. Aí, quando eu tirei o saldo, tinha dinheiro na minha conta, não negativo. Quer dizer, além de eu creio que foi Deus, além de que de minhas, as parcelas estavam atrasadas para pago, né? E minha conta ainda estava com saldo positivo. Por isso que eu digo que a palavra de Deus diz que Deus transforma as bênçãos, né? Os mal, a maldição, os mal em bênção, né? Então, é isso aí. A gente ajuda a Fundação Reviver, né? Coopera, colabora, né? Para manter nessa obra. E Deus, ele... Às vezes a gente passa por luta, né? E muitas vezes reclamamos, mas é Deus provando, né? E Deus, ele faz a obra e continuamos ajudando essa obra, porque Deus, ele é conosco para em todo momento. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Glória a Deus. Quem crê que foi um milagre? Foi um milagre, né? Mas como esse milagre aconteceu? Os milagres de Deus não foram questionados, não é verdade? O Senhor, ele faz o que ele quer. Oh, glória a Deus, né? E deu a vitória para esse irmão aí. Já pensou aparecer dinheiro na conta, né? E outras coisas mais. Que coisa linda. E o nosso Deus faz isso e muito mais ainda. Oh, maravilha, glória a Deus, né? E o irmão já correu com... Então, a vitória. Foi sábio, né? Louvado seja Deus. Deixa o endereço. Rua Lava Pés, Cambuci. Deus abençoe, irmão. Mais palmas que logo, que glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Quem que o Senhor Deus tem abençoado você ricamente, levante a mão. Oh, maravilha, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia. Estou muito agradecido ao meu Jesus. Ele me tirou da selva para a verdadeira luz. Foi a que ele fez, tudo em mim se transformou. Me deu uma nova vida, tudo novo se tornou. De Brasília, 21h49. São testemunhos de bênçãos, testemunhos de pessoas que ajudaram a Fundação Reviver e alcançaram bênçãos da parte de Deus. Ouvintes, está aí com testemunhos maravilhosos, os nossos irmãos, em momentos difíceis, em momentos de luta, eles colocaram a Deus ali naquele momento, sabendo das necessidades da Fundação Reviver. Eles fizeram propósitos, fizeram um voto a Deus. A Bíblia fala sobre os votos, né? Quando ao teu Deus fizeres algum voto, não tarda em cumpri-lo, porque Deus requererá de ti e em ti haverá pecado. O que votares, paga-o, porque é melhor não votar do que... que votar e não pagar, porque Deus não se agrada de tolos. Então o voto é bíblico. Estes irmãos, né, o nosso irmão, o senhor Francisco, ele teve voto com Deus, estava desempregado, estava com dívidas, estava atravessando um momento difícil na sua vida. E ele veio à Fundação Reviver no corpo. E naquele momento ele sentiu ali, ouvindo, de fazer esse voto, Senhor. Abre as portas, me ajuda a quitar minhas dívidas. Eu quero ajudar a Fundação Reviver. Olha, ouvinte, Deus abençoou. É como a nossa irmã disse, milagre não se explica. Porque se nós pudéssemos explicar o milagre, então não é milagre. Milagre não tem explicação. É um ato de Deus. É um ato do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso irmão foi abençoado, saudou as dívidas, Deus o abençoou, Deus abriu as portas. É isso que Deus está fazendo, ouvinte. São milhares de testemunhos de pessoas que ajudaram a Fundação Reviver e alcançaram bênçãos maravilhosas. E amanhã, no horário das 14 horas, aqui no Centro da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568, na Baixada do Sul, acontece o culto beneficente da Fundação Reviver. Todos são nossos convidados especiais a participar e também ter bênçãos maravilhosas em sua vida. De Brasília, 21h52. Nós queremos também convidar a todos, pois nesta sexta-feira, em três grandes horários, acontece a grande campanha, prossegue a campanha de todas as sextas-feiras, Guerra contra o Mal, em três grandes horários. No horário das 9 da manhã, teremos a primeira concentração. Às 14 horas, teremos a segunda concentração e a presença confirmada do pastor Rivair Silva, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons do Espírito Santo, nesta sexta-feira, no horário das 14 horas. Também no horário das 19 horas, a terceira concentração da grande campanha Guerra contra o Mal. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, centro de São Paulo. Lembrando a todos que a entrada principal para o estacionamento aqui do Templo da Glória de Deus está na Avenida Prefeito Pereira Passos, número 231. Amplo estacionamento gratuito. Traga sua família, Jesus garante a libertação. Meu Deus é o maior da terra e não perde guerra, não pode dar luta. Se tiver da vida, ora, quando a igreja chora, ele sempre escuta. Lutou a luta de Moisés no Egito e Faraó destruiu. E foi a luta com a espinha de um ungido. Estado, 21h54, e queremos trazer a todos que neste domingo é a grande concentração, o prosseguimento, o segundo domingo da grande concentração, eu creio em milagre. Presença confirmada do pastor Bruno Prado,

você ouve a rádio Deus é Amor. YD890. FM 100,5 MHz. Jacareí, São Paulo. YD840. FM 90. A voz da libertação. Volta dentro de instantes. YK688, 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista. A sua rádio Morada do Sol de São Paulo. Uma voz que vai longe. A Morada em São Paulo vai com você pra qualquer lugar. Entre na App Store ou no Play Store no seu smartphone. Baixe o aplicativo da Rádio Morada em São Paulo. E fique sintonizado 24 horas com a gente. Escute a programação da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Onde estiver e quando quiser. E saiba tudo o que acontece na Morada em Morada. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Morada em São Paulo. O seu novo companheiro diário. O Itaqui, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, está de braços abertos para sua doação. Doação de sangue, de medula óssea, doação financeira ou material. Visite nosso site www.itaqui.org.br ou ligue 3897-3813. Cidade de Leme, a Viva Jovem. Dia 10 de dezembro, às 6 da tarde, no ginásio Valdomiro Macarengo. Pregando a palavra de Deus, irmão Davi de Miranda Almeida. Sabiá em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viva Jovem! Davi de Miranda Almeida. E quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Davi de Miranda Almeida. E venho aqui convidar todos vocês a participarem de uma concentração que a IPDA está organizando, e teremos essa concentração, esse Aviva Jovem, na cidade de Leme. E estaremos lá reunidos como o corpo de Cristo, estaremos lá pregando a palavra de Deus, e tenho a convicção que Deus estará lá, transformando vidas, tocando em vossos corações. Um culto cheio de poder de Deus, com louvores, oração, cura e libertações. Anote, é dia 10 de dezembro, às 6 da tarde, no ginásio Valdomiro Macarengo. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação. horário de Brasília, 22 horas com 8 minutos, você ouve o programa Voz da Libertação, que é um órgão oficial das igrejas pentecostais Deus e Amor. A supervisão geral é da nossa irmã Eleni Miranda. A fundação é do saudoso missionário da Terra. Ouvintes, neste momento, nós vamos à oração do pastor Lourival de Almeida, da grande campanha de quartas-feiras, no horário das 14 horas, alguém ora por mim. A oração que transforma é amor. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês peguem o nosso formulário de oração da campanha Alguém Ora por Mim. Pega o formulário. Antes de mais nada, nós vamos fazer as fotos para o site da Igreja Deus e Amor, para o Facebook. Levanta um em cada mão aí, levanta e pode fazer sinal de vitória. Pode fazer o sinal da vitória. Jesus está na nossa campanha. Posso falar isso, pastor? Posso? Jesus ora por mim e está na minha campanha. Jesus está na nossa campanha. Eu vou cantar com vocês. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. Levanta bem alto, bem alto. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vem vendo. Agora com a mão levantada, coloca os dois pedidos. Pode ser numa mão só, no seu tempo não. Levanta-se os dois pedidos ainda. O que você pegou a semana passada do seu vizinho. Jesus está na campanha. Ah, se eu pudesse entregar o meu para Jesus, né? Mas todo mundo está entregando o seu para Jesus hoje. Grita comigo aí. Pega o meu, Senhor Jesus. Pela fé. Pega o meu, Senhor Jesus. Já pegou pela fé, porque Jesus não precisa pegar o papel, não é verdade? Jesus já leu tudo que você escreveu no seu papel, no seu formulário. Oremos, meus irmãos, mais um pouquinho por aqueles que deixaram, confiaram a nós, não é? As orações em favor das suas petições. Levante, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Antes de fazermos a segunda troca da campanha, Senhor, alguém ora por mim. Antes de fazermos a segunda troca da campanha, nós estamos invocando o teu santo nome. Em favor das pessoas, ó Deus, que confiaram a nós as orações em favor delas, em favor da sua causa, em favor das suas questões. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu apresento ao Senhor a minha oração. Apresento ao Senhor o meu pedido. E apresento também ao Senhor o pedido que a mim foi confiado. Senhor, meu Deus, pela sua palavra nós entendemos que o Senhor está também nessa campanha. Claro que não fazendo a campanha do herói. Porque o passado o Senhor entende como uma oração que não cessa. A oração que atravessou séculos e está atravessando séculos. Senhor, o Senhor tem rogado por aqueles que poderiam de crer na sua palavra e somos nós. Nós cremos no Senhor pela sua palavra. Nós cremos no Senhor pela sua palavra. Então, Senhor Jesus, então, Pai da glória, aqui estamos nós. Se nós estamos na oração do Senhor, não tem como não recebermos o milagre do Senhor hoje. Se nós estamos na oração do Senhor, não tem como não sermos contemplados com a resposta hoje. Contempla-nos com a sua resposta, Senhor. Contempla-nos com a sua resposta, meu Deus. A resposta de cura. A resposta de milagre. A resposta de prosperidade. A resposta de proteção. A resposta pela salvação de tantas vidas oprimidas. A resposta por esse lar que precisa ser reestruturado. Senhor Jesus, eis aqui as nossas petições, eis aqui o nosso clamor, eis aqui o clamor do seu povo, o clamor da sua igreja. Apresenta ao Senhor, meu Deus, o clamor do seu povo, o clamor desse povo que se chama pelo seu nome. Eu apresento ao Senhor esta oração, apresento ao Senhor este clamor. Ouvindo esse clamor com o clamor do Senhor por nós, nós queremos ver as maravilhas das suas mãos, nós queremos ver as operações das suas mãos, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Agora nós vamos trocar de novo, é a segunda troca, é a segunda troca. Rapaz, você vai trocar comigo em 2 horas de madrugada, né? Agora eu quero saber, tu era de madrugada, mas vai falar o meu nome na oração também, hein? Porque esse pedido não é o meu não, então vai falar, esse é de alguém que eu não conheço. Por isso que alguém ora por ela e você vai orar por alguém, vai orar por mim também. Pode trocar. Já troquei, minha irmã, hoje. Semana que vem agora, viu? Já troquei. Troca o seu pedido de oração, troca com alguém, troca, deixa alguém orar por você. O seu amarelo, já trocou? Todo mundo trocando. Não precisa trocar com quem está do seu lado, não. Pode trocar com quem está 3 bancos atrás e tal, para não repetir. É, para não repetir. Vai trocando. Vai trocando e deixa alguém orar por você. Tem alguém orando por mim que eu não tenho nem ideia de quem é, mas alguém está orando por mim. Agora que eu sei que Jesus está orando por mim também, eu sei. Isso é maravilhoso. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem, muito bem, porque alguém está orando por mim. Sinta-se bem, sinta-se bem. Alguém está orando por você e Jesus também está orando por você. O dia em que Jesus orou por mim. Agora, meus irmãos, olha. Isso. Ó, nós somos fortes quando nós nos unimos em oração. Nós vamos orar com força. Jesus já está curando a sua doença. Se você tem alguma doença, se você tem caroços pelo corpo, se você tem dores de cabeça, se você tem dores pelo corpo, em qualquer parte do corpo, se você tem doenças conhecidas ou desconhecidas, meus irmãos, vamos ter fé que Deus já nos ouviu e nós estamos recebendo a oração do Senhor Jesus. Você que acha, não, Jesus não está orando por mim, porque eu ainda não acreditei em Jesus, não aceitei Ele como Salvador. Eu não vou chamar agora, mas você pode aceitá-lo agora e na hora que eu chamar aqui, você venha, porque a oração de Jesus, Ele deixa claro, eu não oro pelo mundo. Jesus deixa claro, eu não oro pelo mundo. E no mundo estão aqueles que são do mundo, aquilo que é do mundo, mas eu oro por estes. Esses que me deram, por esses eu oro. Se você já é de Jesus, a oração está chegando até você. A oração de Jesus está alcançando a sua vida, a oração nossa. E a oração de Jesus, a oração desse povo, é uma oração que ela pode muito nos seus efeitos. Levanta aí agora o formulário, alguém ora por mim. Quer levantar acima da cabeça não, porque pode cansar, não é? E eu não quero que vocês abaixem o formulário. Vamos clamar, meus irmãos, vamos clamar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Deus está nos ouvindo. Pode colocar a mão nesse caroço e expulsar ele, ele tem que sair. Pessoas que estão, todos vocês que estão nas cadeiras de rodas, estão paralíticos. Se vocês têm alguma paralisia e foi por alguma razão parar de caminhar, que às vezes estão nas cadeiras, mas os irmãos colocam só para trazer até aqui, viu, meus irmãos? Às vezes será difícil o estacionamento, a caminhada, então alguns ficam, é porque é mais confortável. Mas você que é paralítico mesmo, chegou aqui, você anda com cadeira de rodas afora, tudo também, é só você agora acreditar que Jesus orou por você um dia e você vai se levantar agora. Vai se levantar agora, você não precisa esperar a minha oração, Jesus está orando por você, essa igreja está orando por você. Você que tem doenças, mulheres, doenças do útero, mioma, coloca a mão no seu útero, coloca a mão. Você que tem doença no cérebro, na garganta, você que tem algum tipo de enfermidade que eu não, nem sei dizer, mas você sabe que tem. Coloca, se for possível, a mão na sua doença. Jesus está fazendo milagres aqui agora. Você que não ouve bem, coloca uma das mãos no seu ouvido. Jesus está abrindo o seu ouvido. É hora de milagre, alguém ora por mim, é a fusão da fé, do amor, da esperança, isso certamente nos traz a resposta de Deus que nós precisamos para a nossa vida. Glorificamos o nome do Senhor antes de fazer essa oração. Glória te damos, Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Toda a glória e toda a honra eu rendo a ti, ó Deus, pelas coisas grandes e poderosas que tens feito. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Te louvo, Senhor, meu Deus, com toda a força do meu ser. Glorificado é o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito e por todas as coisas que o Senhor está fazendo nesta tarde. Soberano Deus, Deus de toda a glória, Pai meu, Pai nosso, Pai dessa igreja, Deus tremendo, meu Deus, nosso Deus, estamos diante do Senhor e estamos confiantes, estamos inseridos no contexto da oração sacerdotal. Sim, Senhor, meu Deus, estamos, acreditamos e estamos confortáveis, Senhor, meu Deus, estamos nos sentindo, Senhor, muito bem mesmo. Porque sabemos que o Senhor tem nos colocado nessa oração. E estamos aqui nessa tarde também agora, clamando uns pelos outros. Eu estou clamando a Deus por pessoas que eu não conheço, meu Pai. Estou clamando a Deus por pessoas que estão clamando por outras pessoas. Estou clamando a Deus por pessoas que estão atravessando as suas dificuldades próprias. Estão atravessando as suas necessidades próprias. Mas essas pessoas têm fé, meu Pai, que o Senhor está conosco nessa campanha e que o Senhor já está nos abençoando. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu nunca vi uma oração do Senhor falhar. Eu nunca vi uma oração do Senhor falhar. Então, Senhor Jesus, nos livra do mal. Não nos tire do mundo, o Senhor orou. Mas livra-nos do mal. É isso que o Senhor nos orienta. O Senhor tem nos dito, Senhor, que o Senhor tem orado por nós, o Senhor tem estado conosco, e onde quer que o Senhor esteja, também quer que nós estejamos. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Nesta tarde eu sei que o Senhor está aqui, e nós estamos aqui também junto com o Senhor, na presença do Senhor, e nós queremos contemplar a sua presença. Nós queremos contemplar, Senhor, as suas operações. Faça operações, meu Deus, faça sinais, meu Pai. Maravilhas, Deus da glória, Deus de poder, faça maravilha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é a oração que eu faço ao Senhor. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor ama essa igreja, eu sei que o Senhor ama esse povo, e sei, ó Deus, que o Senhor não negará uma resposta à fé dessa gente, à fé dessa multidão que está na presença do Senhor nesse momento. Tem gente, ó Deus, que sabe, que está atravessando um momento delicado. Senhor, que a doença que está vivendo é doença para a morte. Tem pessoas que sabem, ó Deus, que a medicina já não tem mais poder e autoridade sobre as doenças dela. Tem gente que sabe que não com a misericórdia do Senhor não alcançarão, Senhor, o que precisam alcançar do Senhor. Pai de poder, Pai de amor, neste momento, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando. Senhor, eu confio no Senhor com toda a força do meu ser. Eu confio no Senhor com toda a força do meu coração e apresento ao Senhor essas pessoas, ó Deus, que o Senhor permitiu estarem conosco nesta tarde. Essas pessoas, Senhor, meu Deus, que estão aqui com toda a fé no coração, meu Pai. São pessoas que não estão vacilando, não. Esses irmãos vieram aqui a convite nosso, Senhor. O Senhor nos colocou como pastor e bispo de alma. E nós temos, ó Deus, orientado essas ovelhas a estarem andando nesse caminho, Senhor. A estarem andando na presença do Senhor dessa forma, meu Deus. Pai de poder, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Eu invoco a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu invoco a resposta do Senhor para essas pessoas, para os pedidos que estão nas minhas mãos. Meu Deus, eu sei que o inimigo, furioso, vingativo, sabendo que tem pouco tempo, ele tem lançado setas, mas eu sei que essas setas não vão alcançar o seu povo. Ele tem lançado setas, mas sei que essas setas não alcançarão esse povo de oração, esse povo que ao Senhor pertence. Senhor meu Deus, opera grandemente, Senhor meu Deus, opera poderosamente, meu Pai, opera poderosamente nessa vida. Há poder no nome, no sangue de Jesus, há poder no nome, no sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu sei que não tem o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Vai curando, Senhor, essas pessoas que têm toda essa fé, essa esperança, igreja tem fé, esse povo tem fé, essa gente está aqui, Senhor, porque essa gente confia no Senhor. Essa gente não veio aqui porque eu estou aqui não, Senhor. Essa gente veio aqui porque o Senhor está aqui. Essa gente veio aqui pela vontade do Senhor. O Senhor está aqui e disse, eu quero que onde quer que eu esteja, também o meu povo esteja, as minhas ovelhas estejam. E aqui aberta, falando com o Senhor de coração para coração. Sai enfermidade desse corpo, sai agora, sai leucemia, sai câncer, sai disfunção, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Toda doença que atinge essa vida, toda doença que atinge esse corpo, sai agora, meu Deus, quanta gente já dinheiro com a medicina, quanta gente já gastou tanto dinheiro, Senhor, com a medicina alternativa, com os tratamentos alternativos, e as questões não foram resolvidas. Quantos, ó Pai, tiveram que ouvir os próprios médicos, que bem verdade se esforçaram e fizeram tudo que estava no alcance deles. Ouvir basicamente a sentença de morte, quando os médicos disseram nada mais podemos fazer, quando foram orientados até mesmo a levar os seus entes queridos para casa para que fossem cumpridos os seus últimos desejos. Senhor, o Senhor é o doador da vida, o Senhor é Deus que levanta mortos, o Senhor é Deus que ressuscita, Senhor, mortos. Eu repreendo agora, meu Deus, todo mal, Senhor. Eu repreendo agora essa doença que veio trazendo miséria contra essa casa, veio trazendo miséria, dor, veio trazendo desgraça. Eu te repreendo, enfermidade, eu te repreendo, vai embora agora. Vai embora agora em nome de Jesus Cristo, vai embora agora. Você não pode resistir à oração desse povo, você não pode resistir à oração dessa igreja. Vai embora agora, enfermidade, vai embora agora. Eu te ordeno no nome de Jesus Cristo, vai embora agora, vai embora agora. Nós queremos os teus milagres, Senhor, nós Senhor, nós falaremos bem do Senhor a Deus, nós vamos falar tudo quanto o Senhor tem feito em nós. Cura toda doença que está nesse corpo, nessa vida, no meu corpo, na minha vida, no corpo dos obreiros, no corpo das crianças, no corpo, Senhor meu Pai, de todos aqueles que se veem doentes, enfraquecidos. Vai embora, enfermidade, vai embora, poder da miséria, vai embora, poder da miséria, vai embora. Eu te repreendo, espírito destruidor de lares e famílias, espírito maligno que tem induzido tanta gente a separações insidiosas, as separações tão traumáticas, ó Deus, como a família tem sofrido, meu Pai, e nós apresentamos as famílias que estão diante do Senhor pedindo socorro. Quantos pedidos estão sendo apresentados agora em favor da família, meu Deus? Quantas famílias estão se valendo dessa campanha para pedir socorro, para pedir auxílio, Senhor, da união conjugal que foi feita diante do Senhor na presença das testemunhas. Senhor meu Deus, vai curando esse coração magoado, vai curando as feridas dessa alma, vai curando agora, Senhor meu Deus, as feridas dessa alma, vai curando as feridas dessa família. Sai em nome de Jesus, sai, sai em nome de Jesus Cristo, sai, sai toda doença, sai, sai. Sai, vai saindo agora a doença, sai, sai, sai. Nós estamos repreendendo, e ainda mais que o nosso Senhor Jesus está também repreendendo. Nós estamos incluídos nessa oração. Alguém ora por mim, Jesus orou por mim, essa igreja está orando por mim. Meu Deus, eu repreendo toda a dor, repreendo agora, sai caroço desse pescoço, dessa garganta, sai agora. Saia nódulo, sai agora, saia espanto noturno, saia pesadelo, sai agora, saia depressão, ansiedade, sai agora, queima, Senhor Jesus, queima, queima agora, queima, sai agora no poder do nome de Jesus Cristo, toda dor, toda doença, sai agora, meu Deus, eu sei que eu não estou diante de um Deus morto. Eu sei que não estou diante de uma imagem de escultura. Eu sei que não estou diante apenas e tão somente de argumentações filosóficas. Eu estou diante do Senhor, ó Deus vivo, poderoso. Mais uma vez, em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder. Manifesta agora o teu poder. Vai curando, sai desse corpo, sai. Vai curando, Senhor, meu Deus, vai curando, vai saindo desse corpo. Todo mal, vai sair dessa vida todo mal, vai sair dessa vida toda obra má, satânica, diabólica, saia Satanás, saia enfermidade, saia enfermidade, sai a enfermidade na boca, sai a enfermidade no nariz, sai a enfermidade dessa criancinha que tem febre e os pais não sabem mais o que fazer e a medicina não descobre o que essa criança tem, a medicina não sabe qual é a bactéria que deve combater. Meu Deus, o Senhor é Deus poderoso, queima agora, meu Jesus, queima agora, em nome de Jesus, meu Deus, queima toda doença, em nome de Jesus, queima agora todo medo, em nome de Jesus, queima agora todo pavor, sai, sai, sai, sai, vai saindo legião, vai saindo enfermidade, vai saindo toda dor que está nesse corpo, vai saindo todo sentimento de pesadelo, todo sentimento ruim, todo medo que aflige essa vida. Meu Deus, quantos demônios vieram contra essa família e contra essa casa. Olha aqui, demônio, você não pode resistir à oração dessa igreja. Essa oração é uma oração que denota o amor e a fé e a esperança. Nós estamos com esse sentimento altruísta, nós estamos deixando de lado o nosso egoísmo, estamos apresentando os nossos irmãozinhos da fé, estamos apresentando os nossos queridos irmãos que estão conosco nessa campanha. Você não pode aguentar Satanás, você não pode aguentar espírito imundo, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai da frente, legião, sai da frente, enfermidade. Frente nódulo, sai da frente, vírus da AIDS, sai da frente câncer, sai da frente tuberculose, sai da frente febre, sai da frente doenças do ouvido, sai da frente agora enfermidades da visão, sai agora, meu Deus, é o Senhor que eu invoco, é a ti que clamo, em nome de Jesus, meu Deus, honra a oração desse povo, Senhor, respalda a oração dessa igreja, meu Pai, o Senhor pode aprovar o clamor desse povo unido, nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo amor, diante da sua palavra, numa crença total e profunda ao Senhor, nós te amamos, Senhor, meu Deus, nós amamos o Senhor Jesus, nós te amamos, ó Deus, nós te amamos, Senhor, e sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Haja nessa vida, meu Pai, haja nessa igreja, meu Deus, eu como servo do Senhor, como pregador da sua palavra, coração, eu quero, meu Deus, eu quero e sei que eu posso querer, eu quero ver essa gente curada, eu quero ver essa gente abençoada, sai dessas pernas, paralisia, sai agora, sai pressão alta, sai agora, sai pressão baixa, sai, Senhor, meu Deus, dá um coração novo, Senhor, dá um coração novo, meu Deus, dá um coração novo a essa vida, meu Pai, dá um coração novo a essa pessoa, meu Deus, eu creio nas maravilhas das tuas mãos, vai curando esse coração inválido, vai curando essas pernas que não podem se parar de pé, vai curando, Senhor, meu Deus, esses braços, esse rim, esse útero, vai curando, meu Pai, agora, esse fígado, esse estômago, esse esôfago, vai curando agora, meu Deus, vai curando, Senhor, vai curando agora, meu Pai, a bile, vai curando agora esse braço, vai curando agora, meu Deus, todas as disfunções hormonais, cura agora, Senhor, meu Deus, do nome, sai, sai, sai, sai, sai, sai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós amamos a sua verdade, nós amamos a sua resposta, nós amamos a sua promessa, e nos equivalemos dela e nos fortalecemos nela para clamar ao Senhor, por favor, meu Deus, vem operar maravilhas nessa gente de fé, vem operar maravilhas nessa gente que não abandona de forma alguma, Senhor, esse procedimento tão poderoso, esse procedimento tão legítimo chamado oração, alguém ora por mim, meu Deus, é a nossa campanha, e o Senhor Jesus está nessa nossa campanha, está nessa campanha, porque a oração dele nunca cessou-se, a oração dele nunca terminou, a oração sacerdotal continua, à medida que as pessoas acabam acreditando nele pela palavra que é pregada, meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ordenar a essa enfermidade que desapareça, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ordenar a esse câncer de rim, eu quero ordenar a esse câncer de próstata, eu quero ordenar, meu Deus, a esse caroço no seio, a esse câncer de mama, eu te repreendo, sai, sai, queima, Senhor Jesus, queima, queima, queima, queima, Senhor Jesus, queima, queima. Queima, queima esse câncer de mama, queima essa enfermidade, meu Deus, que veio e parece que não tem a intenção de sair, mas não interessa a intenção dessa enfermidade, o que interessa é o poder do Senhor, o que interessa é a Haja agora, meu Deus, sai enfermidade, sai toda a dor desse corpo, sai toda a dor dessa vida, desemprego, sai da frente, desemprego, meu Deus, vai abrindo a porta de um bom salário, harmonia, meu Deus, harmonia, nós queremos harmonia nessa família, nós queremos harmonia nessa igreja, nós queremos meu Deus, cada vez mais abençoada pelo Senhor, cada vez mais tocada pelo poder das Suas mãos, nós queremos ver essa igreja cada vez mais tocada, Senhor meu Pai, pelo Senhor em ação, pelo Senhor fazendo a Deus aquilo que é próprio do Senhor fazer quando uma igreja está em oração. Em nome de Jesus, eu ordeno, Satanás, caia por terra agora, demônio, caia por terra agora, espírito maligno, caia por terra agora. Eu sei que você tem vindo com força para sanar essa vida, Satanás, caia por terra agora, caia por terra, diabo, demônio, Satanás, Lúcifer, não importa o seu nome, você sabe que é você, sai, Satanás, sai dessa vida, sai dessa vida, Satanás, espírito de mão, sai, eu sei que você quer, que está produzindo a morte nessa família, sai. Tem Deus vivo aqui, sai desse corpo, sai dessa vida, sai legião do inferno, sai legião do diabo, sai Satanás, você é o pai da doença, é você quem põe doença, é você quem põe enfermidade, é você quem põe Satanás, a sua obra maligna nesse corpo, é você Satanás que está colocando a sua obra maligna nessa terra, é você Satanás que está colocando ruiz nessa vida, sai demônio, Satanás, sai, você está repreendido, demônio, sai dessa vida, sai Satanás, sai desse corpo, queima ele, Senhor Jesus, queima ele, você não vai de forma alguma suportar, você não vai de forma alguma aguentar a oração dessa igreja, você vai sair e essa igreja vai prosperar, você vai sair e o negócio desse irmão vai prosperar. Aí Deus vai abençoar essa vida, essa casa, essa família. Aí agora, Satanás, eu te expulso no nome de Jesus Cristo. Eu te expulso no nome de Jesus Cristo. Sei que é você quem está trazendo destruição e morte a essa casa. Sei que é você que está trazendo destruição e contenda para esse lar. Você que está levando a miséria a essa casa, a esse lar, essa família, espírito da miséria, vai saindo, porque o espírito da prosperidade, espírito de Deus, já está nessa vida, sai, espírito da miséria, sai, caia por terra, espírito da miséria, demônio da miséria, vai sair, demônio da miséria, vai sair, você não aguenta a oração dessa igreja, sai, não volta mais, miséria, demônio da fome, demônio da contenda, demônio da fofoca, demônio da mentira, demônio da prostituição, demônio do adultério, demônio da fornicação, vai saindo Satanás, vai saindo, não tem lugar para você nessas vidas não, essas vidas estão na campanha, alguém ora por mim, e essas vidas estão na campanha que Jesus já orou por nós, sai Satanás, sai, eu te ordeno Satanás, eu te ordeno demônio, sai agora desse corpo, saia, espírito maligno do espanto noturno, legião do espanto noturno, legião que não permite essa criança dormir, esse lar que está sendo sacudido, atacado por essa seta do espanto, por essa seta do medo, caia por terra agora, Satanás, caia por terra agora, caia por terra enfermidade, caia por terra miséria do inferno, caia por terra demônio da separação, demônio da briga, demônio da violência, demônio, sai dessa vida agora, saia espírito imundo, saia, você não pode resistir, caia por terra agora. Nós somos servos de Deus, essa igreja é a igreja de Deus, esse povo é povo de Deus, e você não aguenta a oração desse povo não, vai saindo, chega Satanás, chega, você já perturbou demais essa família, você já perturbou demais essa casa, e não vai perturbar mais não, porque você tem que cair por terra agora, caia por terra Satanás, caia por terra legião, caia por terra. Caia por terra agora, estou te ordenando. Tem servo de Deus aqui, tem ministro de Deus aqui. Caia por terra, Satanás. Eu te ordeno, caia por terra agora. já pode cair por terra. Aqui tem ministro de Deus, aqui tem ministro de Deus, aqui tem fogo de Deus. Caia por terra agora, Satanás. Se você veio, se você colocou enfermidade, se você colocou doença, se você atrasou essa vida, se você destruiu essa casa, você não é o fim da linha, você não tem mais poder sobre essa vida, porque essa vida está na presença de Deus. Sai agora, Satanás, sai agora. Sai agora, espírito imundo, saia! Sai agora, legião das trevas, saia! Sai agora, legião do inferno, saia! Satanás, feitiçaria, magia negra! Ah, espírito da morte! Ah, espírito da morte! Ninguém vai morrer aqui não! Ninguém vai morrer aqui não! Esse povo vai viver 100 anos! Esse povo vai viver muito! Esse povo vai ter abundância de dias! Fala, daqui é abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sim, Senhor meu Deus, esse povo vai viver muito, porque esse povo vive debaixo da sua graça e não debaixo da desgraça de Satanás. Esse povo vive na esperança, esse povo vai viver bastante. Espírito assassino, sai demônio, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. Espírito assassino, espírito da morte, espírito da morte, espírito da morte, sai desse corpo, espírito da morte, espírito assassino. Queima ele, Senhor Jesus, esse demônio da morte! Esse demônio da morte! Não, não, não! Aqui Deus não vai ter abundância de dias! Deus está dizendo abundância de dias da sua palavra! Não é merreca de dias, não! É abundância de dias! Então sai, demônio da morte! Se você encurta a vida, nós servimos ao Deus vivo, que é a longa vida! O Deus vivo, que dá abundância de vida! Abundância de dias, sai! Demônio, você tem induzido essa pessoa, pelo menos induzido essa pessoa, para andar nessa vida de drogas, para andar nessa vida de bebidas, bebedices. Sai, Satanás, sai agora. Como servo de Deus, como ministro da palavra do Senhor, como pregador da verdade, eu te ordeno, caia por terra agora. Vai, queima ele, Senhor Jesus, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. Viroses e bactérias, em nome de Jesus, sai, porque o meu Deus ordena a bênção aqui nesse lugar. Saia, porque o meu Deus vivo está aqui nesse lugar. Saia, porque nós estamos incluídos na oração do nosso Senhor Jesus. Sai, poder das trevas, sai, poder do mal, sai, poder maligno, sai agora, poder do inferno, poder do diabo, sai dessa vida agora, saia, poder do inferno, poder macabro, sai agora. Já é tempo de vermos a oração do nosso Senhor Jesus Cristo em ação. Já é tempo de vermos a oração sacerdotal em ação. O Senhor tem rogado por nós. O Senhor está rogando por essa igreja. Meu Deus, o Senhor está rogando por essa igreja, por essa causa, por essa gente. Senhor, meu Deus, já é tempo de vermos o fogo do Senhor em nosso meio. Já é tempo de vermos o extraordinário do Senhor. Já é tempo, Senhor, meu Deus, de nos admirarmos as suas operações. Senhor, nós queremos nos admirar das suas operações, nós queremos nos admirar da ação do Senhor. Sai caroço, sai dor, sai paralisia, sai demônio, sai enfermidade, sai agora em nome de Jesus, sai agora, espírito da morte, do futuro, pesadelo do inferno, em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida agora, em nome de Jesus Cristo, sai, sai, sai, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. E sei que o Senhor está nos dando a resposta da oração. Sei que o Senhor está dando a resposta do clamor desse povo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Cura, meu Deus. Cura, meu Deus, essa doença. Cura, Senhor, cura. Seja a resposta para esse coração sincero, Senhor, e apaixonado pelo Senhor. Seja, Senhor, meu Deus, a resposta para esse coração que se derrete diante da sua presença. Eu te repreendo, Satanás, saia. Eu te repreendo, demônio, saia. Eu te repreendo, espírito maligno, saia. Espírito maligno, você tem que respeitar a presença do meu Deus que está aqui. Caia por terra agora. Caia por terra agora, demônio. Você tem que respeitar a oração dessa igreja. Caia por terra agora, espírito imundo. Caia por terra, não resista. Espírito da morte. Maligno que se utiliza dessa depressão para oprimir e para conduzir essa pessoa pelo caminho do suicídio. Saia, Satanás! Saia, demônio atrevido! Meu Deus, ordena essa bênção sobre essa casa, sobre essa família. Em nome de Jesus Cristo, ordena essa bênção sobre essa casa, sobre essa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Brasileiro de verão, 22 horas, 45 minutos. Acompanhamos a oração com o pastor Lourival de Almeida, a grande campanha Alguém Ora Por Mim. Todas as quartas-feiras, no horário das 14 horas, aqui no Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Mistério. E nós queremos lembrar a todos que amanhã, no horário das 14 horas, é o culto beneficente da Fundação Rede Vida. Convidamos a todos para participar deste culto em prol à Fundação Rede Vida, os projetos que a Fundação Rede Vida mantém. Avenida do Estado, 4568, Baixada do Rio. Nossa oferta foi em três grandes horários, procede a grande campanha Guerra Contra o Mal. No horário das 9 da manhã, às 14 horas e às 19 horas, aqui no Templo da Glória de Deus, a grande campanha Guerra Contra o Mal. Nessa beleza não terei que lembrando a todos que nesse final de semana, quinta-feira do Senhor, atenção membros, atenção obreiros, todos que são pertencentes, membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, para este final de semana, a Santa Ceia do Senhor. Sentar-se à mesa com o Senhor Jesus Domingo próximo, dia 11 de dezembro, neste dia, será ministrada a Santa Ceia do Senhor no Templo da Glória de Deus, em três horários. Durante a vigília, na madrugada, das 0 às 5 horas da manhã, ministrando a Ceia do Senhor, estará o pastor Milton de Almeida. Na parte da manhã, no horário das 9 ao meio-dia, eu, pastor Luiz Rúbio, com muito prazer, estarei ministrando a Santa Ceia do Senhor neste horário. E à noite, das 18 às 21 horas, o pastor Roberto Marena estará conosco, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Lembre-se, domingo, dia 11 de dezembro, a Santa Ceia do Senhor em frente à santidade. Local, Igreja Pentecostal Rio de Amor, Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. Palavras do Senhor Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Queremos lembrar a todos que neste final de ano grandes eventos maravilhosos estarão acontecendo aqui na nossa sede mundial. Nós vamos a uma comunicação com o pastor do Senhor. Está chegando o dia 23 de dezembro. Você sabe o que vai acontecer no dia 23 de dezembro, às 8 horas da noite, em nossa sede mundial? Estou falando da cantata de Natal inédita, com o tema Contando a História Desde o Início. A Orquestra Filarmônica da Sede Mundial, Grupo Unforgettable Praise, Vocal J. Rafa e convidados estão preparando uma cantata de Natal inédita que vai impactar a sua vida. Ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já que a sociedade quer comemorar o aniversário do Mestre em dezembro, que o Senhor Jesus seja então o centro das atenções. Estamos preparando uma estrutura nunca antes montada para uma cantata de Natal. Para que as pessoas aprendam sobre o verdadeiro Natal. E também para que você e sua família tenham momentos inesquecíveis na presença do nosso Deus. A produção contará com efeitos especiais, sistema de som Surround 5.1, em 4K e muito mais. Queremos que o aniversariante do Natal, o Senhor Jesus Cristo, seja adorado, glorificado e reconhecido por todos. Você nunca viu nada igual. Se você ama o Senhor Jesus, não pode ficar de fora dessa festa e nem muito menos vir sozinho. Dia 23 de dezembro, às 20 horas, neste endereço, Avenida do Estado, número 4568. A entrada do estacionamento gratuito fica pela Avenida Prefeito Pereira Passos, número 231, no centro de São Paulo. Entrada livre, realização Igreja Pentecostal Deus é Amor, uma igreja de todos e para todos. Horário de Brasília, 22:53, nós vamos ouvir testemunhos de milagres. Meu nome é Gabriela Gonçalves, eu estou aqui para dar o meu depoimento, o meu testemunho de vida. Que o Senhor Jesus Cristo, ele me chamou com 16 anos para vir para a igreja pentecostal Deus de Amor, mas curtir um pouco o mundo, mas aí com 5 anos que eu estava afastado desse ministério, o Senhor permitiu uma grande sim enfermidade sobre minha vida. Eu tive 2 ameaços de derrame cerebral e de um infarto, com 45 dias contadinho, 15 dias de cada um. Era dias que eu ia com falta de ar para o hospital, era dias que eu ia com muita dor na cabeça, a minha cabeça ela fervia, o cérebro fervia tanto que eu perdi até a noção de tudo que eu estava fazendo. Eu cheguei a parar no hospital, ficar internada nos hospitais, e nem o meu plano, nem o meu convênio não dava conta de tanta enfermidade que estava aparecendo no meu corpo. E ali eu estava, né, no mundão, não estava na presença do Senhor. Então o Senhor foi permitindo isso na minha vida. A partir do momento que eu comecei a ficar enfermo, ficar doente, eu senti que era Deus cobrando de mim para me voltar para os caminhos dele, aonde ele ia fazer o Senhor sair. Eu peguei e comecei a ir para a igreja, comecei a buscar Deus. Eu reconciliei com o Senhor. Então, quando eu reconciliei com o Senhor ele foi abençoando, ele foi dando a vitória, ele foi me libertando. Mas eu parei várias vezes nos hospitais. E quando eu ia para o hospital, eu não saía de imediato, eu ficava internada e ali eu passava por psiquiatra, pelos psicólogos ali. Um dos psiquiatras queria me internar no hospital de loucos, me deixando dormir 1 semana, falando que o meu cérebro estava muito ativo, eu estava muito enferma, muito ruim, que os remédios que eles estavam me dando, diazepam, odol, remédio fortíssimo, casa preta, não estava resolvendo. Então eles falaram que iriam me deixar dormindo 1 semana para ver se eu voltava à minha vida rotina. E eu ali comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar Deus. Eu senti a mão grande sobre a minha cabeça. E quando eu senti aquela mão grande sobre a minha cabeça, aquecer meu corpo, começou a aquecer minha cabeça e eu senti que ali aquela enfermidade ela saiu por completo do meu corpo. Eu senti que aquela enfermidade ela saiu assim, nossa, foi lindo, foi transcendental mesmo, porque eu estava com dor, estava enferma ali, debilitada, dopada de calmante. Quando eu saí de casa eu tinha que sair juntamente com minha mãe, porque eu não saía sozinha, eu tinha medo, síndrome, eu tinha medo de ficar sozinha e sair sozinha. Mas a partir do momento que eu tomei uma posição com Deus, a partir do momento que eu fui completo para o Senhor me libertou, o Senhor fez um milagre na minha vida. Então, quando eu senti aquelas mãos sobre a minha cabeça, aquela enfermidade, ela saiu. Aquela enfermidade, o Senhor, ele me curou, para a honra e para a glória do Senhor. Faz 6 anos que eu voltei para esse ministério e é onde estou até hoje e não pretendo, no nome de Jesus Cristo, nunca mais sair desse ministério. E eu digo a todos vocês que estão enfermos, doentes, com causa na justiça, com problema, que é impossível para vocês. Tudo fará. E eu digo a vocês também, busca o Senhor. Venha para este ministério, que aqui o Senhor se faz presente. Amém. Jesus é médico dos médicos, doutor por excelência. Horário de Brasília, 22:57. O testemunho da nossa irmã Gabriela Gonçalves. Ela, ouvintes, que sofreu terríveis enfermidades, muitos problemas. Ela viveu no hospital, o seu convênio médico já não cobria mais, porque eram muitas idas no hospital, enfermidades terríveis. Mas graças a Deus, a nossa irmã Gabriela, ela alcançou a vitória no momento que ela tomou uma posição com o Senhor Jesus Cristo e veio para a igreja pentecostal Deus é Amor. Ela estava sofrendo muito. Ela teve uma experiência profunda com Deus. E agora relata no seu testemunho que depois que ela tomou essa posição com Jesus, a sua vida foi transformada. E nós convidamos a todos a fazer o mesmo que a nossa irmã Gabriela fez. Você que está sofrendo, você que está com enfermidades, problemas, o Senhor Jesus Cristo, ele tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. A igreja pentecostal Deus é Amor está com as portas abertas todos os dias, às 9, 14, às 19 horas, para receber você e a sua digníssima família. Nós estamos chegando ao término da nossa participação, mas o programa Voz da Libertação prossegue. O programa Voz da Libertação, 24 horas no ar, levando a palavra de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, o que acontece na Igreja Pentecostal Deus de Amor. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração. Neste momento você tem a oportunidade, Deus estará nos abençoando, o Senhor estará derramando o seu poder sobre as nossas vidas. Deus é amor. Momento de oração. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelos momentos em que nós estivemos aqui, Senhor, na comunicação, meu Deus. Senhor, abençoe a todos os diletos ouvintes. Abençoe a Igreja Pentecostal Deus de Amor no Brasil e no mundo. Senhor, vá na nossa frente, meu Deus. Vitória na vida de todos aqueles, ó Pai, que tem ajudado esta obra, que tem contribuído, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. De Brasília, que Deus abençoe a todos. Quem despede ao vosso irmão diácono José Newton, os trabalhos técnicos do nosso irmão Diego. Vem aí o nosso irmão pastor Luival de Almeida com a poderosa palavra de Deus. A voz da libertação volta dentro de instantes. YK 688, 1260 kHz, Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista, a sua Rádio Morada do Sol de São Paulo, uma voz que vai longe. A Morada M São Paulo vai com você para qualquer lugar. Morada.